Viajar é incrível, ter um ônibus é muito da hora, mas ao mesmo tempo dá trabalho. O outro lado da moeda, do sonho, é a realidade. Imprevisto sempre acontece. Nosso ônibus bebe, enguiça, quebra, polui. Nossos custos são altos. Manutenção de um ônibus antigo é cara. Isso sem falar das burocracias e outras chatices.